ser bem atendido, vá ao lugar certo. Bidu Modas, tradição em roupas. Organizações Bidu, Bidu Modas, Bidu Modas Masculina e Bidu Jeans. Rádio 8. ZYD 890, Rádio 8, 100.5, Jacareí, São Paulo. Até às 6 as suas músicas prediletas. Basta você ligar 513300 e pedir a sua, ok? Yahoo, Sonho Encantado, aqui na 8. Cai a chuva no fim do dia, molhando os meus sonhos. Silêncio enxugo os meus olhos.